Todo mundo aí? Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil com Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda está nas ruas. E aí, Harry Potter? Boa tarde, gente. Como é que estamos? Beleza? Beleza, estamos muito bem, Potter. Sensacional. Fala aí, Cajezinho. E aí, beleza? Boa tarde. Beleza, boa tarde, Marcos. Daqui a pouco, plantão Bad News, falando sobre a torcida do Jack, o Joinville, que tem tóxico na torcida. Que é isso? Tóxico? Fala, Maurício Amaral. Tudo certo. Beleza, Pedro Ismanioto é o nome dele, está conosco aqui no Pretinho. Tô aqui, desanimado demais. Melhor esse oi, pô. É a sequela, O Alcemar veio junto, Pedrão. Vem junto. Tá bom, tá ótimo. A estrela móvel do Pretinho Básico de segunda e terça, 18 horas, todo mundo já sabe quem é. David Cardini. Galo Cinza. Tu viu que eu tentei dar uma porrada no Maurício, mas não consegui. Estou contente com esses belos dias primaveris que estão fazendo. É bom, né, cara? Primavera. Deixa o cara mais disposto, mais feliz, mais tudo, né, cara? Os botões se abrem, né, Davi? Os botões se abrem. Bom, os botões se abrem, na verdade, o ano inteiro, mas na primavera eles duram mais tempo abertos. É verdade. Maravilhoso. Esse sabe cuidar das plantinhas. Sabe abrir um botão. Muito bem, vamos juntos até as 19 horas, 6 da tarde. Meu nome é Alexandre Vetter, tamo junto. Há 10 dias da Oktoberfest, há poucas vagas em hotéis de Blumenau. Alô, Blumenau! Cara, portanto, nós já não vamos, mas não tem mais vaga, infelizmente. Mas eu conheço o pessoal que libera a casa pra pessoal gente. Do departamento de Veja Bem estava dando uma boa olhada no nosso caso e não rolou. Não rolou. Pena, infelizmente. Hein, quem pretende então deixar pra última hora reservar um quarto de hotel para curtir a Oktober 2011 em Blumenau pode ter uma surpresa desagradável. É que há pouquíssimas vagas, como falei, disponíveis no mercado. A organização da Oktober espera receber 600 mil visitantes para consumir 600 mil litros de chopp. Ah, moleque! É um litro de visitante. É o céu na terra. Tem umas mulheres que não bebem, né? Vão lá só pra comer. E aí o magrão come. Toma duas vezes. Isso aí. É o céu na terra, porque é a colonização alemã, né? Loiras por todos os lados. Loiras de Chanon. As melhores cervejas do mundo. Loiras de Chanon. E música alemã, né? Música alemã que é Wagner, né? Eu já contei pra vocês, eu devo ter contado aquele episódio, eu e o Plisnow no Festival de Feliz? Festival do Chope? Não. Não. Era o Festival do Chope de Feliz, certo? Então tu vai pro Festival do Chope e ganha aquela caneca, né, aquela caneca bonita tal, e bota uma cordinha assim em volta da alça da caneca e pendura aqui no tiracolo, né? Clássico, né? Então nós, eu e o Plisnow voltando, né, 6 horas da manhã, né, voltando naquela época lá pro IEPI, eu olho de lá assim, vindo um cara mal, sabe, ia batendo na seta, você sabe, cambaleando, pá, aquele cara tá mal, Plisnow. Quando eu olhei, ele tá com aquela canequinha atravessada, né? Ah. Aí eu olhei pro cara, o cara olhou pra nós e disse, ah, feliz? E ele, mais ou menos. Ai, que beleza! Ministro dos Transportes garante conclusão da rodovia do parque na Grande Porto Alegre em até 3 anos. Tirou! É que daqui a 3 anos ele não vai estar mais lá. Claro. A BR-448 é uma alternativa à BR-116, feita com recursos da União, sem pedágios, vai absorver cerca de 40% do fluxo concentrado hoje na BR-116. Hoje, né? Daqui a 3 anos vai precisar da rodovia do Parque 2. Foi anunciado hoje uma licitação para uma nova ponte sobre o Rio Guaíba, né? Que legal, hein? Para iniciativa privada com cobrança de pedágio. Demais. Então, se a Concepa, que é a atual da Freeway ali, não ganhar, a gente vai ter mais um pedágio pra pagar. É legal, vai começar a ser construído em 2026. Isso. Mas o pedágio é antes. É, o pedágio é antes. Começa a cobrar pedágio antes. Se a iniciativa privada entra na parada, aí constrói em 2 meses. É, isso é verdade. Porque tudo que eles querem é cobrar logo o pedágio, né? Fazer uma pontezinha rapidinho ali, deu pra. Mas tem lugar que a gente tá brincando, mas é real. Assume, começa a cobrar pedágio e depois começa a fazer as obras, né? Tem muito negócio da China aí por trás, né? O comentário de Marcos Piangers. Tem muito por dentro. Tá demais, cara. Da China. É impressionante. Me impressiona. Fala, Davi. Depois de um comentário desse, é legal 5 segundos de silêncio. Claro. Pra ter impacto o comentário. As pessoas estão pensando. Porque se tu fala uma coisa logo em seguida, perde o impacto do comentário. É bom que fique mesmo. Exato. Eu acho que podia ficar em silêncio o programa até o fim agora. Sabe o que me deixa perplexo, Marcos Piangers? É que um cara como tu... Que é absolutamente genial, é, né? Absolutamente. Em questões. Seja brocha também. É, mas acontece. Não ia falar isso, cara. Não ia falar isso. Em questões, né, do nosso dia a dia aqui, do humor, dessa coisa de explosão de ideias, entretenimento e tal. Me espanta que tu também mande muito bem nessa coisa de mercado financeiro. Por quê? Porque tu não tem o perfil pra isso. Não tenho perfil, é verdade. O outro não usa gravata. Normalmente o cara que entende mercado financeiro usa gravata. Mas não, mas eu tenho um amigo do Piangers que é que o Piangers ele decora 5 ou 6 frases e vai mesclando elas. Não. Fibonacci. Não, o nome disso é inteligência, ponto. Eu tava uma vez, tem um cara que é o meu consultor, né, meu corretor, né, e eu tava comprando ações com ele, a CSN. Tava comprando ações? Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, vai subir, vai descer, o preço do aço, né, na China. A China vai aumentou em 60%, e nós discutindo ali, dali a pouco ele no MSN pra mim: agora me mostre os seus peitinhos. E aí eu achei um pouco ultrajante. Errou de janela, não era pra ti. Pra um corretor falar isso. Não era pra ti. Não sei se é normal um corretor. Ah, mas aí tu mostrou, não? Mostrou, não. Eu falei, mostrou? Cara, que isso, cara? E ele falou: ah, janela errada. Já tirando a camisa, mas perguntou: que tava, isso, meu? Ele tava conversando com outra pessoa. A nossa querida Hebe Camargo, querida dos brasileiros, voltou a fazer quimioterapia. A apresentadora confirmou que está fazendo um novo tratamento contra o câncer. Ela teve a doença diagnosticada em janeiro de 2010. Em comunicado, a Hebe afirma que as sessões de quimio são preventivas. Devido ao tratamento, ela voltou a perder o cabelo e retomou, então, o uso de perucas. Greve em bancos e correios não desobriga um consumidor a pagar contas. Alô, malandro! Oi! Você que é malandro... Não vai dar. A Procon... minha dúvida é a seguinte: dá pra depositar dinheiro na conta? Depende, se tiver funcionário lá, né? Não, mas é isso. Em caixa eletrônico, por envelope, claro. Se tiver funcionário pra recolher os envelopes. Mas aí entra na tua conta? Se o funcionário recolher os envelopes, sim, senão não. Porque não é 100% dos caras que vão fazer. Pois é. E tem uma coisa assim, ó, gerente não vai fazer greve, entendeu? Gerente de conta de pessoa física, pessoa... Gerente não faz greve, gerente tá do lado do banqueiro. É funcionário de confiança do banqueiro. Entendeu? Eu ia pagar uma conta pelo correio, mas o correio também tá de greve, né? Pois é. Mas é isso aí que tá. Tu não tem como pagar conta. Não tem como. Deixa eu só dar um toque aqui que o Procon recomenda que os consumidores procurem pagar as contas em caixas eletrônicos, pela internet ou ainda em casas lotéricas, para que não sejam prejudicados com a cobrança de juros. Eu fui prejudicado. O órgão orienta que os clientes entrem em contato o quanto antes com os credores, como lojas, fornecedores, administradoras de cartões de crédito, condomínios, para encontrar um meio alternativo de pagar as contas. Embora o consumidor não tenha culpa pela greve de correios e agora de bancários, ele tem conhecimento do débito e da data do vencimento do seu débito. Obrigado, no dia que eu reclamei. Mas é isso aí, lembra, cara. Do aluguel aqui, eu reclamei do aluguel, né, porque eu trazei, que não chegou a conta do aluguel, aí eu fui lá, né, e aí fui pagar e teve R$22 de multa, né. E aí o cara falou, não, isso aí. Aí eu reclamei aqui, aí uma mulher que trabalha em imobiliária falou que quando eu assino o contrato, aliás, qualquer contrato de compra, assim, tu assina ali, tá ali uma cláusula, tu não vê, obviamente, ninguém lê os contratos, né, que a obrigatoriedade é tua, de procurar, seja como for, pagar essa conta. Seja como for, não interessa. Caraca, mano. Tem que procurar pra pagar. É isso aí, né, obrigação, tu foi lá, contratou uma prestação mensal de tanto no vencimento tal. Correio e banco não tem nada a ver com isso. Mas é, tu depende do dinheiro que entra, por exemplo, pra... Aí entra um dinheiro, por exemplo, tu depende desse dinheiro. Aí tu vai depositar na tua conta pra poder pagar essa conta. E aí? O cara tá sempre dependendo do dinheiro, né? Não, mas é isso que é o problema, né? Tu não. Eu tô. Aí tu depende de um cachê, por exemplo. Vitor, oi, Vitor. Aí depende do cachê pra pagar. Eu já dei a moto aqui. A moto do dinheiro eterno. Faz um cartão de crédito Visa e outro cartão de crédito Master. Paga a fatura do Master com Visa. E a fatura do Visa com Master. E aí deu. Fica pra sempre. Fica pra sempre pagando só o cartão. Sem gastar dinheiro nenhum. Não gasta dinheiro nenhum o resto da vida. Pra que lógica esdrúxula é essa? Não, é só botar. É claro, tem razão, Almir, claro. É só colocar o vencimento, digamos, 20 dias depois, cara. Depois, 15 dias, né? Que aí tu, durante 15 dias, tu vive com o Master, aí tu paga com o Visa. Paga com o Visa. Outros 15 dias tu vive com o Visa, tu paga com o Master. É genial! Me mostra o furo, desgraçado! Que te mostra o furo? Tu tá louco, rapaz? Não tem furo, na teoria. É genial, Almir. Eu acho que é isso aí mesmo. Claro, querido. A audiência deve fazer isso. Todos os nossos 2 milhões de ouvintes devem começar a fazer isso agora. Tá. Então, assim, só pra gente concluir a notícia aqui da greve, o consumidor tem que realmente correr atrás para tentar uma forma alternativa de quitar o seu débito. Sabe qual é a sacanagem? É a obrigação do cara. Eles te cobram, né? É tu que paga o correio, sabia, né? Sim. Tem ali, né? R$3,90, R$4,90, que é impressionante o preço do correio, né? E aí, quando não vem, eles cobram igual. Eu pedi, me manda pra internet, aí vinha ali a taxa. Não, só porque mandei e-mail. Não, tira aquela taxa, porque não tá pagando nada pra mandar teu e-mail. Tá cobrando o quê? A banda larga da empresa lá? Não, não tem essa. Aí voltou. Eu sou o chorão, né? Eu sou o cara que... É o chorão, R$22. E reclamo, né? É conhecido como R$22 lá na imobiliária. Não, essa aí foi em outra coisa também. Ah, não entendi. Tá bom. Vai, Potter! Peraí, só um pouquinho, não é o Potter que vai agora. Agora vai, deixa que eu faça essa parte do programa. 6h17, temos uma. Como é que é, Marcelo? É uma. Plantão Medinho! Não? Os flatos estão de volta! Ah, é mesmo. Puta, eu já enchi o saco. Olha ali a... Com o KG! Voltou o galo! E voltou feliz, o galo! Mas a galo, velho! Vai, Juliana! 6h08, Marcelo Faria dá papinha pra filha! Bonito! Como é que os caras sabem? Como é que a tua produção sabe disso? É 6 horas de hoje. A minha produção. O cara dando papinha em casa pra filha. A minha produção não tem obrigação de revelar como consegue as informações. Eu não acreditei nessa notícia. Davi de Coimbra. Peraí, Davi, onde é que ficou? Cadinho, onde é que ficou essa tua equipe? A tua equipe, onde ficou esse período sem o Flávio Coutinho? Mas isso é um segredo que eu tenho. Não, vou falar com você. Por isso que o KG tem tantas dívidas, claro, ele ficou pagando os caras esse tempo todo. Então. Não, não é isso, tá quieto, velho. Como é tão importante aparecer, apareceu aqui, tá na mídia. Tá. Entendeu? Sim, os assessores ficam mandando e-mails informando o que acontece. Nesse momento, o cara tá dando batida. 8h33, Kate Hudson se descuida e deixa a calcinha à mostra. Às 8 da manhã com a calcinha mostra. Kate Hudson é loira aquela, né? Mundo perfeito, essa seria a manchete principal em todos os jornais. Tá, eu entendo uma mulher com calcinha mostra às 4 da tarde, às 8 da manhã. Ela tava saindo da balada, eu entendo. Balada às 8 forte, da manhã, eu entendo. É que era a Califórnia lá, 8 da manhã é 5 da manhã, entendeu? Era a Califórnia da nossa. É horário de Brasília, né? Não, mais até, sei lá. 10h42, grávida Luana Piovani sente desejo por limão e acarajé. Meu, que mistura. Imagina a cagança. É óbvio que a Luana Piovani vai ser a grávida mais chata de todos, né? Ela já é chata, grávida. Não, sabe que 10 vezes pior. Sabe que ela tá lidando bem? Não tá reclamando muito, tá não. Muito. Não, já meio acorda, dia e 21. Uma vez a Luana Piovani reclamou de mim, sabia? Opa, como assim? Pode ver como ela é chata. É mesmo, Davi? Foi por causa de uma coluna que eu escrevi, que eu falei da Luana Piovani. E não foi exatamente de mim, foi do Fraga. E o Fraga fez uma Luana Piovani voluptuosa, como é a Luana Piovani, né? Sim. E ela reclamou, diz que ela quer ser reconhecida como pelos seus dotes intelectuais e não pelos seus dotes. Apresenta os dotes. Vai demorar um pouquinho. Eu vou falar uma coisa forte, mas toda mulher que quer ser reconhecida pelos seus dotes intelectuais é burra. É porque é gostosa. É burra. É limitada e aí quer ser reconhecida. Falei com o Fernando Noronha hoje. Pergunta se a mulher melancia quer ser reconhecida pelos dotes e inteligência. Andressa demais. Talvez queira, né? Continuando, Cadizinho. Meio dia 21, Paula Lavigne aproveita o dia pra malhar. É bom porque ela tá já. É bom pra fazer umas plásticas também, né? É muito feia a Paula Lavigne. 14h56, é Ellen Roche caminha na orla da Barra da Tijuca. A Ellen Roche não caminha, ela desliza. Mas a gente chamava ela de Ellen só, pô. É que agora a gente tem um contrato pra. Tem que separar, né? A Ellenzinha da Ellen Roche. 16 e 12, Felipe Dilon e Aparecida fazem compras em Ipanema. É importante. É Aparecida, Aparecida é Petrovic, que é a mulher. Nossa senhora, é negra maravilhosa. É, é. Negra lenda. É. Negra lenda. Cara, o Felipe Dilon é um caso raro de artista que não lança nada há 10 anos. Não, desde que nasceu. Não, lançou a Garota do Verão, né? Garota do Verão não, não, e não vale. Aí continua não. Na mídia, cara. Há não 10 vale. Anos ele não lança um disco novo e tá na mídia ainda. Ah, mas ele tá na mídia regional lá, né? Ele é bonito, né? Mas tá aqui nos flatos. Como regional? Ah, mas é que isso aí é tudo tirado tá nos flatos, da produção. Isso é nacional, cara. Isso é internacional. A Ellen Rocha. Agora, questão de 14 minutos. 14, 7, 14, 21. Era 6 e 7, KG. Agora fala o que foi. 18. Eu falo de novo, bicho. 18 e 7. 18 e 7. 6 e 7. Mas 6 e 7 me quebra no meio. Ah, tu tá aí. É pra participar também, bicho. Esqueceu do Faustão. Claro, não, mas esqueci. Faustão. É que o Faustão tá saindo. O Faustão tá saindo. Queria só brindar a volta do Pedro Smanioto no programa. Ficou 20 minutos sem falar. Ele murchou, né? É o melhor. Ele ganhou uma promoção ouvinte no programa. É verdade. Ele vem, fica sentado ali, ele fica 20 é que... minutos sem falar nada. Eu não disse, bom dia. Eu não disse que o bom dia de boa tarde dele tava desanimado. Tá xoxo, tá xoxo. Beth Goffman! Não, não é ele que fala, meu. Ah, é ele, tá. E aí, Faustão? Olha aí, olha aí, Beth Goffman! Goffman! Barba gêmeas siamesas jogadas. Não é siamesa, bicho. Faustão sabe mesmo. Beth Goffman leva as gêmeas pra almoçar lá no Leblon. Almoçou as gêmeas siamesas, bicho. Grande diferença. As gêmeas siamesas não. Eu tenho bem grudadinha. Eu tenho duas gêmeas siamesas, cara, não se desgrudam. Sempre junto. Que beleza. Ô, meu, agora podemos chamar o Marcelo? Agora sim. Marcelo com o plantão da Rede Q, Marcelo. Verdade, amigo Marcelo, arroba Rede Recorte. Ele falou bad news. É, mas tá louco, ele tá apertado. Plantão Rede Recorte. Maconheiros na torcida do Joinville. Como é? Verdade, calma, calma. É um alerta que o pai de família faz. Um alerta aqui, eu sou torcedor do assíduo do Jack. Vou a todos os jogos. Não é Jack, é Jack. Vou a todos os jogos e ultimamente a rapaziada do União Tricolor tem exagerado no fumacê. Não tenho preconceito, mas isso só vai afastar as crianças que são apaixonadas pelo Joinville. É verdade. Queimam a erva do início ao fim do jogo. Na cara dos PMs. Um workshop com os soldados pra eles verem como é que é a maconha, gente? Tá isso não aqui. É, isso não é só no Jack, não, viu? Olha em todos os estádios do Brasil. Todos os estádios do mundo. Todo jogo no Beira-Rio, no Olímpico, tem os caras lá que vão lá pagar multinha. Né? Primeiro mundo, não. Primeiro mundo, não. É verdade. Primeiro mundo é proibido, lá as coisas funcionam. Não é que nem o Brasil que pode tudo. Não tem essa. Diz aqui o Roberto Coppi pra fazer um workshop pros soldados aprenderem a distinguir os odores. De um cigarro normal? Ah, mas isso é muito fácil. E um cigarro de maconha? O cigarro de maconha tem um cheiro diferente. Qual é o cheiro? Não, tem alguns cigarros normais. Eu vou tem falar. Eu vou falar. O cheiro, o cheiro do cigarro de maconha é o famoso cheiro do esterco da vaca. Ai, então o Adel tava começando. O cigarro com o esterco de vaca, o cheiro do esterco da vaca. Porque o que que é a maconha? Nada mais é que esterco de vaca ralado. É verdade. Misturado com um negócio que vem lá da Jamaica, que chama o tritubarão. Tritubarão, pega a esterco de vaca, faz mistura. Vai indo, Marcelo, vai indo, que daqui a pouco tu afunda. Tritubarão, e aí fazem aquele cigarrinho que é o famoso cigarrinho. Tá. E a cannabis ativa essas coisas? Nome a cannabis é o FHC. Tem dentro da. O FHC! Dentro da cannabis tem isso. E é a pior droga de todas, destrói. Destrói a vida. Daqui a pouco o pessoal já tá numa droga pior. Cite três nomes que foram destruídos pela maconha. Justin Bieber. Mais dois. Eric Clapton. E ainda, quem mais? Assim, é um ruim mesmo, que Porã. Chegou no final. Porã. Não, cara, não. Chegou no fim do poço. Faz assim. Ninguém aqui no Pretinho usa droga. O roqueiro, cara. Aquele roqueiro. Quem? O aquele lá que transa, Elton John, Elton faz John. Amor com árvores, tá? Serguei. Aquele usou muita maconha. Infelizmente, acabou a vida dele, gente. É um exemplo de fim do poço, o Serguei. Roqueiro. Roqueiro foi, entrou na famosa droga, que é uma mistura de esterco de vaca com o famoso, a misturinha, a essência de tubarão, que diz. Não, o Adão tá fumando esse troço. E deixa a pessoa doidona. Não tá rendendo, o Adão. Por que que o Adão, tu acha que o Adão tá fazendo isso, Alcimar? Não tá rendendo. As paredes estão inclinadas, né? Tá tudo inclinado, fiquei numa tontura esses dias lá dele. Não consegui pra curtir a obra. Tá bem. Obrigado, Marcelo. Vai daí, Potter. É, você tem em casa filmes que seus filhos assistiram milhares de vezes e que já não querem mais ver porque passaram da fase? Passou da época, claro. Sim. Saiba que esses DVDs podem fazer muita diferença na formação e entretenimento de um grupo significativo de crianças. O Abrigo João Paulo II, que acolhe 178 meninos e meninas com idades entre 18, de 2 a 18 anos, em 19 casas, lares, está fazendo uma campanha para arrecadação de vídeos que irão ser usados para o lazer e educação de seus acolhidos. Que bacana. Que massa, legal, né, cara? Demais, hein? Como é que eu faço para dar os DVD lá da Barbie? Boa! É... o seguinte, tem um telefone e tem um e-mail. Então, onde é que é esse abrigo? É... o abrigo fica em Porto Alegre, no bairro Paternon... Partenon, na bairro Avenida... Paternon. Na Avenida Bento Gonçalves, 1701. Ó, já é uma chance, já. E aí lá. Tem duas maneiras, ou pelo telefone 51-3336-3754. Repita! 3336-3754 e o e-mail pra te largar os filmezinhos lá pra rapaziada ver é abrigo@calabria.com.br. abrigo@calabria.com.br. Quem manda foi o Kerley. Abrigo João Kerley! É João Paulo I. João Paulo II tá aqui. Segundo, é. Primeiro ele já, primeiro já fechou. Não, ele já pegou todos os DVDs. João Paulo II, esse... bota na internet, caixa os endereços. Boa, boa, isso aí. Quem quer, vai atrás e faz acontecer. Claro. Exatamente. Ah, é. 178 meninos e meninas vão agradecer muito por passarem um momento de prazer. Lá. Valeu, rapaziada. Muito bom. E aí, Davizinho? Pode ser pirata? Tem um e-mail aqui, eu não sei se devo ler. Tá, mas pô, tá se aí, tu é, não decepção, sabe ler. Decepção, Alexandre Fetter. Opa! O que é isso? Mas o que eu fiz? Não lê! Não lê! Bom, Almir, me defende, Almir. Essa canúlia. Calúnia. Calúnia. É a Kellen quem manda. Kellen. Meu nome é Kellen. O que tu fez com a Kellen? Pô, não fiz nada, tá louco. Kellen é a mulher que o nome de mulher que mais reclama, vocês já viram isso? Não. Toda reclamação tem uma Kellen. Mas o que diz a Kellen, Davi? Escuto o programa de você sempre que possível. Já enviei vários e-mails e nunca ouvi nenhum deles sendo lido por vocês. Olha, mas vou continuar tentando. Tá, aí ela se descreve. Começa reclamando do Maurício. Feta não tem nada a ver ainda, né? Tá, ela vai se descrever agora. Vai. Sou morena, de cabelos longos e cacheados. Bom. Tenho 23 anos, 1,61m de altura, baixinha. Peso 59 quilos. Ou seja, é meio, né, não, cheinha. É, tá bem. Não quer dizer nada. Tá em forma de bujão. Ela pode que ter. Isso, cara. Tenho um lindo, tem um lindo nenenzinho de 9 meses de idade. Sou casada. Feta caída. E adoro ouvir. As tetas tudo é ruim, né? São só duas tetas. A Gisele Bündchen tem filho. Não tá com as tetas caídas. É verdade. É, Maurício, é. Adoro ouvir o programa, mas tenho que ouvi-lo escondido, pois meu marido não gosta de vocês. Nós vamos levar um pau então agora. Enfim, eu me divirto muito ouvindo vocês. Sempre escuto o programa indo embora no ônibus e fico rindo sozinha. As pessoas acham que sou louca. Blá, blá, que legal. Blá. Adoro ouvir o Fetter falando. Agora vem. A voz dele é de enlouquecer. Agora vem. Ficava imaginando um moreno de 1,90m. Tem 1,90m aí. 1,90m eu sou. Castanho, moreno, claro. Tem mais de 1,90m, né? Não, mas tem 1,90m. Ficava imaginando um moreno de 1,90m. Então uma cobra pra te comer tem que ter mais de 1,90m. De olhos verdes. Olhos verdes, né? Olhos verdes. Físico atlético. Lábios grossos. Cabelos lisos. Sim, cabelos lisos. Um verdadeiro ator de cinema. Bom, Callum. Até agora a descrição. O Mário lá era ator de cinema. A não ser que ele é loiro e o Danny DeVito. Danny DeVito é ator de cinema. Grande hotel, ator de cinema. Olha só, até um dia que não aguentei mais e fui procurar na internet quem é Alexandre Fetter. Grande erro. Foi então que todos os meus sonhos desabaram. Tive a maior decepção do mundo. Foto produzida, pô. Não tem, preciso nem falar, coisa, né? Olhem pra ele e vocês saberão por que eu fiquei tão decepcionada. É a vida, mas amigo, não podemos perder a esperança. Não consigo ouvir o Fetter falar e imaginar aquele magrinho Barbudo, cabeludo. É, não, tá magrinho. Seco. É, tu é magro. Tá seco mesmo. É magrinho. Tá muito seco. É. Tá na moda aqui no programa ficar seco. Começou continua a imaginar o morenão de cinema que criei nos meus sonhos. Mas sabe o que que é, cara? Deixa eu falar uma coisa de... Fala pra ela. Do alto da minha experiência... Desculpa, Marcos, te interromper. Aqui, do alto da minha experiência de 25 anos quase fazendo rádio. É mesmo? Por mais bonito que seja o comunicador de rádio, e há comunicadores de rádio bonitos... Maurício Amaral. Nós temos um, né? Maurício Amaral. Obrigado. Por mais bonito que seja o comunicador de rádio, ele nunca vai atender à expectativa do ouvinte. É, pessoa idealiza, né? Pessoa idealiza na sua mente aquela voz. Mas entendeu? É que o Pretinho Básico força a amizade na não idealização, né? Força, força, é verdade. Ah, cara, mas é que se nós fôssemos belos... mais feio que existe. Se nós fôssemos... Não é. Se nós fôssemos belos, se fôssemos bonitos, se vivêssemos da aparência física, nós não estaríamos fazendo rádio. Não, a gente só ganha. Estaríamos nas passarelas, estaríamos em Milão, estaríamos no São Paulo Fashion Week. Só ganha do de redação em beleza. Ah, é. Comigo é o contrário, as pessoas já me imaginam muito feio. Aí quando me vem, falam assim, eu não esperava que fosse tão feio. Não, aliás, eu já falei aqui, vou repetir, eu não te acho feio, te acho um cara bonito. Obrigado, tem olhos belos claros, obrigado, belos obrigado. Dentes com claros. Com barba, né? E tem personalidade. Barba, bem bonito, quem tem me personalidade. Minha mulher, eu queixo. Tá magrinho agora, obrigado. Eu vou te dizer uma coisa. Tu ia. Eu ia. Porra, pegava. Bêbado, eu pegava. Bêbado, bêbado, bebaço. Ah, tá. Quanto tu faria? Semana que vem a gente vê. Floripa! Eu tenho charinha! Ô, Zacarias! E adivinha quem foi que mandou? Foi a Kelly também, ó! Ah, não, a mesma? Nossa, Kelly. A mesma! Não, não, não. É a mesma. É a Kelly Fernandes! É a mesma! Saiu da categoria ouvinte, querido, passou pra categoria ouvinte mala! E ela reclamou aqui que nunca tinha um e-mail lido, né? Tem dois hoje. Dois, que é linguiça. Será que é mesmo? Que é linguiça. Que é linguiça. Que é linguiça. Que é linguiça. Que é linguiça. Alô, que é linguiça. O sobrenome da Kelly é linguiça. Que é linguiça. Oh, e ela pergunta, gostou, viu? Por que o anão não pode lutar boxe? Porque ele dá golpe baixo. Exatamente. E pra que o anão atravessou a rua correndo? Pra não ser atropelado. Tempo. É pra pegar impulso pra subir a calçada. Qual é o cachorro que é professor? Tempo. São Bernardo. Toma. É o cão licenciador. Ah, meu Deus. E qual cachorro do fazendeiro? Tempo. É o... Como é o nome dele? É o Border Collie, que a gente falou hoje. O magrilheiro. Ovelheiro. É o campeão. O campeão. É o campeão. Muito ruim. Boa. Muito ruim. Não, é boa. Agora é o melhor dele. É a melhor boa. De todas. Vai, então. E qual é o cachorro que adivinha o futuro? Tempo. É o... Como é que eu não caio? Então... Cão Tormante. É o cão guru. Camuru, o colecionador e o campeão. Muito ruim. Ah, eu gostei, eu gostei. É ruim. É bom. É ruim. É ruim. É muito sim. Bom, Zacarias. É ruim. Anãozinho. Careca. Anãozinho. É muito bom. Tu tá morto. Tá morto, tá enterrado. Deu. Parou. Vou brigar com o Zacarias. Deixa eu ler um ouvinte aqui. Eu levei um e-mail da nossa ouvinte, Ângela Mendonça, sobre a paciência que a gente falou ontem. E ela mandou aqui para pretinhobasico@atlantida.com.br e também para o nosso segundo e-mail, que é o pora@atlantida.com.br. Não acaba esse papo de paciência, mano. Paciência. Tá sem paciência pra ouvir? Deixa eu falar aqui, cara. Meninos, adorei ontem a colocação sobre a paciência. Estava ouvindo no carro e pensei muito sobre isso. Tenho uma filha portadora de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Normal. E aprendi na marra... Exato, tem uma filha normal. E aprendi na marra a tirar do mais fundo do meu egoísmo esta ferramenta que para nós familiares é crucial. É ela, a paciência, calçada no amor que sentimos por nossa filha, que nos faz prosseguir e cada vez mais desmanchar a máxima. Paciência tem limite. É que tem uma coisa, né? Querida Ângela, desculpa discordar de ti. Uma coisa é a paciência que tu tem para com um familiar. Outra coisa é a paciência que tu tem... Com o mundo, o resto, né? Com o resto do mundo, que é muito maior... do que a que tu tem para com o teu familiar. É que o teu familiar tu convive do dia a dia. Exato. Né? Exatamente. Mais complicado. Tu não tem intimidade com as pessoas com as quais tu trabalha e convive para perder a paciência. Exatamente. Entendeu? Exatamente, é isso aí. Então, o sentimento bom, apenas o bom, não deve ter limite, diz aqui a nossa ouvinte, Ângela Mendonça. Digo mais, a paciência maior tenho que ter com outros pais e mães, adultos incoerentes que não preparam ou furtam-se da obrigação de mostrar aos seus filhos que todos somos iguais em nossas diferenças e que podemos amar, conviver e respeitar tudo isso. Não é pedir demais. Acredite, não é. Abraço amoroso a todos vocês, admiro muito cada um de vocês, meu amor, meu carinho, meu afeto não tem limites. Ângela Mendonça mandou aqui de Santa Catarina, só não sei qual a cidade, porque o código da área do telefone dela é 48. Ou seja, qualquer uma. Demais, né? Paciência, passe adiante. Paciência, a ciência da paz. Mas que débil mental, Alcemar. Que idiota, Alcemar. Quem falou essa frase, Alcemar? Ele criou. Foi ele que criou. Com base em qual estudo? Com base do cimento no tijolo. Qual é a paciência? Qual é o número da paciência certo? Ah, o número da paciência certo, acho que é o 22.4. Vai, amarelo! Tá procurando um computador com a sua cara? Não! Só a Dell tem notebooks e desktops que mais combinam com você. Você escolhe tudo, memória, espaço e até o design da sua máquina. E o melhor, sem sair de casa. Você compra no Dell.com.br e recebe na sua porta. Além da melhor tecnologia, a Dell oferece muito mais segurança e comunidade para você em benefícios como assistência técnica em domicílio. Você liga para a Dell e um técnico vai até a sua casa consertar o seu computador. O que é muito difícil de acontecer, porque um Dell não estraga, né? Vai ser muito raro o técnico ir até a sua casa consertar. Porém, já fazem isso sabendo, entendeu? Sabendo que não vai. Sabe que não vai estragar, garante que vai um cara lá arrumar. Eles não têm nenhum técnico lá, na verdade. É, porque eles não estragam. O computador da Dell não estraga. O Dell quem sabe que não estraga. É o Cuca. Ele tem o Cuca lá que fica, vive chorando porque não trabalha. Ele tem, mas é um técnico que quase não trabalha. É o Dell.com.br, acesse lá e confira a oferta do notebook Inspiron 14. Inspiron. Com 500 GB de HD e Windows 7. Inspiron. Dell.com.br. Inspiron. O seu PC simplificado. A partir de 10 de R$149,90. É talvez seja Inspiron. A gente só usa Dell aqui, ó. Maurício, teu aí é Dell. Dell.com.br. Mas o que é certo é que é Dell. Do seu jeito. Dell! Com dois L's. Dell com dois L's, hein? Com dois L's. Dell! Só Dell! Só Dell! Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência são elas e aqui estão. Acho que jogou fora. É, aqui estavam. Tá aqui, achei. Não joguei fora, não. Caiu da mesa aqui. Não, olá, pessoal. Joguei fora. Comprei um Uno Way vermelho, motor 1.4 com o kit Celebration. Cada um com seus problemas. Completo isso, filme, desembaçador traseiro, som da Sony, mas estou apertado. Tada de grana. Pois a família aumentou e a prestação tá me degolando. Peço o auxílio de vocês pra vender esse meu carro. 32 mil à vista. Enlouqueceu, né, cara? Enlouqueceu. Mas é zero. Hã? É zero, né? Ah, é zero. É zero naquela. Já saiu da loja. Saiu da loja, já vale 20% a menos, amiguxa. Que isso? 32 mil com 5 mil quilômetros rodados, ainda na garantia, tratar neste e-mail. Vendo Uno Way completo. Se você não sabe escrever Way, nem manda o e-mail, porque esse carro não é pra você. Way. É W-A-Y. Vendo Uno Way completo, @hotmail.com. Certo? É a Way ou Way? É Way, W-A-I. Se fosse Uno Away, seria meio ruim. É, o Uno longe, é. Ruim. Por esse preço. Continuando aqui, gostaria de anunciar que estamos vendendo um belo terreno na praia de Mariscal. Opa! Com 352 metros quadrados, localizado na rua Ametista. Sendo que o terreno está localizado a 400 metros da praia de Canto Grande, ideal para a família, e a apenas 1.100 metros da praia, o popular 1 quilômetro. de Mariscal, ideal que para a prática do surf, Mariscal. Ah. O terreno tem escritura e está todo legalizado, Magnata, para construção. Estamos dando esta belezinha, dando por apenas 80 mil. Tá barato, cara. 80 mil reais um terreno com 325 metros quadrados. É um terreno. É um bom terreno. Olha, bom, é um bom terreno. Olha o Davi. Tá bem, queridos, era isso. Davi vai comprar. Seguinte, vamos faturar? Vamos faturar o mesinho, ó. Quem é que nunca quis descobrir a idade de uma pessoa e não sabia como? Pôs agora ao Mickey Fireworks Carbonico. Carbonico. Age. Idade. Carbonical Age. Carbonical Age. Muito bom, realmente. Almighty Firework Carbonical Age. Traz até você um modo inovador de descobrir a idade das pessoas. Através do carbono 14, gente. Como é que faz, Almir? Pega um pedacinho da pessoa, um dedinho, um braço. E põe fogo. Põe fogo através do carbono 14. Na hora sai o resultado da. É simpático, porque daí eu sempre adivinho, né? Simpático. Tu não queria saber a idade da tua sogra? Pois então. Queima um bracinho dela. Queima um bracinho dela, um pezinho dela, um dedinho dela. Entendeu? Já sabe a idade na hora. Por exemplo, aquela que apresentava o Fantástico. A Glória Maria. A Glória Maria. Todo mundo quer saber a idade dela. A idade dela. Eu sei a idade da Glória Maria. Qual sabe a idade? 68 anos. Sabe por quê? Porque a Glória Maria já passou pelo processo. Ah. Da nicotine carbonic Show do intervalo! Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida, maluco! Ô, maluco, tu é maluco, maluco! Que isso? Nunca mais te convido. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 12 minutos para 7. Pô, 12 minutos para 7, a gente tá bastante atrasado, né, doutor Alceu? Puta pariu! Estamos de volta com o Pretinho da Milera Moda, está nas ruas, telefonia Big, Sicredi, gente que coopera, cresce, vamos com bola! Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação, apresenta Bola! Bola nas costas! Vamos ver aí, doutor Alceu! Doutor Peter, daqui a pouco tem o Cristiúma com esporte, doutor Peter. Olha. É a PNB. Olê, olê, olê, olê. Tigre, tigre. Vai ser no Heriberto Wilson. Heriberto Wilson. É exatamente na Liga dos Campeões. Real Madrid fez 30-0 no Atlético. Jogou de bola, o Kaká jogou muito mal. Acho que não foi em Madrid. O Lyon ganhou do Dinamo Zagreb. Foi Lyon, doutor Alceu. O Trabzonspor empatou com o Lille, 1-1. Quem, qual? O Trabzonspor. O Bayern de Munique ganhou de 2-0 do Marta de Pires. Olha! E o Breno lá tá preso ainda. É, né? Mas ele tá comendo frango e salada de batata no almoço. Putz, é por isso que tá ficando louco. Isso que é cadeia. Cadeia de isso Munique. Isso é que é cadeia. A cadeia, né, de Munique, eu tenho certeza que é melhor que a minha casa. Absoluta certeza. E ele é igual a foda aí. Agora minha casa não paga aluguel. Não paga aluguel. Tem duas portas na minha casa. Ei, tá rolando outubro lá. Sem ainda. Caíram as maçanetas. Ah, para. Como é que entra em casa? Pode fechar. Pela chave. Tá faltando um homem naquela casa lá. Então. Não é na minha casa, é no prédio. Ah, no prédio. Tá faltando um homem no prédio, então. Tá rolando ainda outubro de Munique, né? Imagina. Não começou ainda, meu. Outubro é outubro. É setembro, agora é setembro. Já começou, de Munique já começou. É? Já começou. Fuso horário, né? Não, Munique começa no final de setembro. Tá 4 dias na frente. Agora o prefeito tirou o primeiro caneco de chope, o prefeito abriu assim, tirou. E aí ele entrega pra multidão, assim, né? Tem uma disputa entre loiras peitudas pra pegar esse primeiro caneco de Munique. Por, né, isso que em Porto Alegre. Meu sonho é um dia ir pra lá. A eleição pra prefeito de Munique deve ser concorrida. Deve ser concorrida. A prefeita se derrama o show. Ah? Desculpa, viu? Continuando, doutor Alceu. Sabe quantos jogadores a Havaí usou em 2011, doutor? 56. 49. 60. Ah, para! Em campo. Já entraram 60. Em campo contando no banco. Tal todo. 70 jogadores que já jogaram no Havaí em 2011. Aí vai ver no Vasco, tem 51. Não. Não, mas o Vasco tá ganhando tudo. É por isso que o Avaí tá na situação que tá. Não, mas é que tá, eu acho que você não quer dizer nada a ver. Pauta de planejamento, doutor Peter. Vocês viram como é que lembra como é que começou o Vasco? O Vasco era motivo de piada pra gente aqui em janeiro, você lembra? Eu me lembrando disso. Ficou 8, 9, 10 partidas sem ganhar. É verdade. Lembra? Qualquer coisa é mais um verdade. Sem pontuar. Sem pontuar. Nada, zero. Só pedir. A gente dizia, né? Todo mundo tem um ponto, o Vasco não tem nenhum ponto, não sei o que. Mas eu vou dizer um negócio, Avaí, pode ficar tranquilo que não vai cair. Não cai. Eu tô sentindo uma volta com tudo agora no Avaí nos próximos jogos. Tá bem, obrigado, Almirzinho. 8:07, muito obrigado a você que nos escuta aí no seu carro, no trânsito da cidade grande e também no trânsito da cidade pequena. Não tá fácil pra ninguém. O que tu quer, Potter? Contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Vou coordenar aí, pessoal. Visite a exposição de remo olímpico, a Expo Remos. Como é que é, Amaral? A exposição de remo olímpico. Ai, a Expo. O cara acha que ele já ouviu de tudo nesse programa. Expo Remos. Que é ele? Expo Remo. Remo. Expo Remos. Remo. Não, é remo. São é vários remos. Não, não, mas é o substantivo, entendeu? Remo. Não, é pena ostra. É o esporte remo. O cliente. Expo Gramado. Não é plural. Ah, tá, vai, meu. O cliente chama a garçonete, que é loira, né? E aí o cliente diz: a comida estava realmente muito boa, elogio o cozinheiro por mim, por favor. A loira então se vira e grita pra cozinha: Haroldo, você é muito lindo! Essa é uma daquelas que fica ali esperando a primeira caneca de chope. Muito boa, pode. Vai, KG! O Roger Zimmer mandou algumas piadas de sogra. Sogra é a mesma coisa que mormaço da praia. Tu não sente, mas aquilo vai te queimando. Sogra que nem trator. Pra serviço é bom, mas pra passear não dá. Sai com a sogra que nem sair na rua de pantufa. Dá uma vergonha. Em dia de temporal, você abraça na sogra. Porque dizem que não há raio que o parta. Minha sogra vai fazer aniversário e me perguntou: meu genro, o que tu vai me dar de aniversário? Queria tanto uma coisa elétrica pra dentro de casa. Tô procurando uma cadeira elétrica. Minha sogra quer vir morar comigo quando a casa ficar pronta. Falou que era pra eu deixar um cantinho pra ela. Mandei fazer a casa redonda. O recanto do guerreiro. Quarto da mamãe. E finalmente, antes de me casar, perguntei qual era o nome da minha... Não, perguntei qual era o nome da mãe da minha esposa. Ela falou que era Esperança. Me separei na hora. A Esperança é a última que morre. Abraço para vocês. Roger Zimmer de Sapiranga. Olá, galera do Pretinho. Sou o Joel Porto de Blumenau. Entre um chope e outro, aqui de October, manda este e-mail: se os filmes fossem dirigidos por mulheres, como é que seria Poderoso Chefão se fosse uma mulher que fez o nome do filme? O Poderoso Cartão. Como é que seria Cantando na Chuva se uma mulher tivesse feito? Cantando na Cozinha. Lavando na Chuva. Boa. Dia de treinamento. Pia de treinamento. O Aspirador do Futuro. Duro de Lavar. O Estranho Mundo Sem Cheque. E Show de Vizinha seria Show de Cozinha. Abraço, manda um Não Vou Negar. Junto com... Não Vou Negar. Vai começar a viagem. Vai começar a viagem do Discorama. Como é que é do Discorama? Como assim, cara? Mas isso aí começar a viagem. É o bordão do Discorama. Fala, Amanda, cara. Vai começar a viagem. Galera que tá indo pro Oktoberfest. Literalmente vai começar a viagem. Valeu, tá, Joel. Certo. Que beleza. Nós não vamos pro Oktoberfest, não. Dias mais felizes da minha vida. Sabe o erro que é não ir no Oktoberfest. Mas a gente vai pra... Eu sei, mas quem decide não sabe. Mas a gente vai pra Chapecó quem sábado. Quem decide tá indo. Opa! Chapecó sábado, vai ter balada do Pretinho na Uno Chapecó, bem cedo, hein? 4:30 da tarde. 4:30? Feito! Vai, Davi! Homem que se acha fortão em academia já é ruim, mas mulher que quer bancar a gostosa fatal é pior ainda, que diz é o Luciano Castro da Silva Leão. O Luciano Castro da Silva Leão tem preconceito contra uma menina chamada Cris, que na academia onde ele frequenta tem a terrível mania. Com o Potter. terrível mania de querer chamar atenção ao invés de fazer seus exercícios. Como é o nome da ouvinte que mandou isso aí? É o Luciano. Eu acho que todos os dias a Cris aparecia com uma roupa mais justa do que a outra. Às vezes, até transparentes. O cara tá reclamando? É, pois é. Às vezes, até transparente. Luciano Castro da Silva Leão. Esse é o Potter que tinha que ler. Eu acho que ele é Leão. E fazia de tudo pra chamar atenção. Mas quem dava bola? Pois era uma menina muito infantil, sem noção. E como eu, todos estavam lá concentradinhos em seus exercícios. Cara, inacreditável. Um certo dia... Tanto ela fez que caiu de um aparelho de ginástica e rasgou todinho as suas calças. Rasgou as calças? Ele tá reclamando. Confesso. É a voz dela, sei? É isso aí. É a voz dela. Confesso que até deu pena, mas a minha reação foi instantânea. No momento do tombo, larguei tudo o que estava fazendo e comecei a aplaudir. Não acredito, não, aplaudia, bicho. Assim, ó. E fui seguido por todos os que estavam na academia. Isso, velho. Bem feito. Devem ter sido os piores momentos da vida dela. Tanto que ela nem apareceu mais. Mas claro, espero que tenha aprendido a lição. Humildade sempre. Que isso, assinado, mano. Luciano Castro da Silva Leão. Acho que é Lucianinho. Lucianinho, calma, Lucianinho. Depreia, Lucianinho. Leoa. Como é que é? Esse é Fuca Velho. Por que Fuca Velho? Escapa ré. E aí, vamos ver, ô querido... Eu sou Hã? Eu sou jogador de Argentina, Di Maria. E eu queria um X de carne. De quê? Di Maria. Meu nome é Mirales e eu queria um milho. Meu quê? Mirales. Meu nome é Escudeiro e eu queria um CD do Rick Martin. Esmenudos. Es o quê? Escudeiro. É bom, é bom. Você é só com jogador, né? É bom. Pra encerrar, quero dizer mais uma vez pra nossa audiência, não esquecer do toque que a gente dá aqui no Pretinho e cotar o seu seguro com a HDI. Hoje mesmo no Pretinho da Uma eu falei de um ouvinte que tinha lá cotado com uma seguradora por 1.900 e fechou com a HDI por 1.400. Então não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI Seguros, que é de bate pronto. Muito obrigado pela sua audiência. Ih, falou. Temos ainda 2 minutos e 20 pela frente. Coisas que um bêbado. Piada tem? Não, vai lá. Verdade, piada. Então, é piada? Não, piada, vai na piada. Não é anedota. Tem um, anedota, cara, então tem um cara aqui que quer contar uma piada. Vai. É uma piada, é. Estava eu, minha mãe, minha sogra e minha esposa na casa da praia. A minha sogra dormiu no sofá. A minha mãe na cama e a minha esposa na cadeira. Aonde eu dormi? Onde? Na rede! É rede! Ah, rede! Pô, grande abraço pro nosso bruxo lá do pay-per-view, do Premier. O Marco o quê? De Vargas! Marco Vargas! Marco Vargas! É, rede! Boa, boa! E o Nadal, legal. O Nadal tava sacando, como é? O Nadal foi sacar e pegou na rede! Harrison Pozobon! Harrison Pozobon, tomei Activia com o Leandro Damião e o meu cocô tá dando lambreta e bicicletinha. Tomei Activia com o Faustão e meu cocô tá saindo inesperado. Inesperado. Ou com design italiano. Tomei Activia com uma cerveja e meu cocô tá saindo com moderação. E tem aquele carro da Chevrolet, né? O Captivia, né? Que ajuda no intestino. Captivia? Ajuda no intestino. Tá certo. E a Betânia não vai hoje? Betânia? Quem? A Betânia. Betânia! Quem me chamou? E aí, Betânia, qual é o salmo pra nós hoje, Betânia? O salmo de hoje é... Tá aqui, ó. O da cordinha. Vai lá. Vai, Betânia. Dança. Dança com o duro. Plop, plop, plop. Lucenzo, hey, hey. La mano arriba. Cintura solta. Da média vuelta. Dança com o duro, não tem câncer essa hora. Que ex do solo empresa, move na cabeça. Dança com o duro, na mano arriba. Cintura sola, na medida vuelta. Dança com o duro, não tem câncer essa hora. Não tem câncer essa hora. Que ex do solo empresa, move na cabeça. Dança com duro que nem puede domar la fuerza del mar. Era isso, Betânia Latino. Valeu, obrigado. Ficamos por aqui com o Pretinho. Voltaremos amanhã às 13 horas. Esteja conosco mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto.